esqueceu, mas ainda mora aqui. E parece que não vai sair tão fácil. Esse coração palhaço. É fato que acabou, mas eu não te esqueci. Esqueceu, mas ainda mora aqui. E parece que não vai sair tão fácil. Esse coração palhaço. Cristiano Araújo e Gustavo Lima, é fato. Central do Sertanejo, quinta-feira, 4 de setembro. Passou também César Menotti e Fabiano. Mudar pra quê? E Bruno Marrone, vou te amarrar na minha cama. É Central do Sertanejo, é música boa, música de qualidade pra você na sua quinta-feira. Agora tem Henrique Iglesias e Luan Santana bailando. Central do Sertanejo. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Bate más fuerte el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando. Los corpos vacío, un inmenso vacío esperando amor. Con tu física y tu química, también tu anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, no aguanto más. Ya no puedo más, no aguanto más. A nossa melodía tem calor, tem fantasía. Até filosofía, é desejo que vicia. No aguanto más, no aguanto más. No aguanto más, no aguanto más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Música.

hoje é meu. Combinado não sai caro. Quem manda a casa é minha. O som é meu. Se eu não pego a mão, mulher, todo mundo se fuda. E as bebidas, o freeze é meu. Combinado não sai caro. Quem manda aqui sou eu. Central do Sertanejo. Quem esqueceu não fica olhando pro nada. Não encha a cara, não liga de madrugada. Quem esqueceu não fica trancado no quarto, segurando uma foto, preso no passado. Quem esqueceu vive feliz sorrindo à toa. Não finge por aí que tem outra pessoa. Não dá vexame, não incomoda. Quase não bebe, quase não chora. É, dá pra perceber que eu não te esqueci, amor. Sinto a boca, sinto o beijo, sinto o cheiro. Tá difícil aguentar a dor. É, tá complicado esse negócio de te esquecer. Até minha tristeza tá com pena, não tô dando conta de viver. Olha o tanto que eu tô chorando, o tanto que eu tô sofrendo. Cê não tem base do tanto que eu tô bebendo. O trem aqui tá bagunçado. Perdoa logo esse meu da apaixonada. Olha o tanto que eu tô chorando, o tanto que eu tô sofrendo. Cê não tem base do tanto que eu tô bebendo. O trem aqui tá bagunçado. Perdoa logo esse meu. Tô passando, companheiro. Fica assim não, gente, Júnior. Vamos assim, ó. É, dá pra perceber que eu não te esqueci, amor. Sem tua boca, sem teu beijo, sem teu cheiro, tá difícil aguentar a dor. É, tá complicado esse negócio de te esquecer. Até minha tristeza tá com pena, não tô dando conta de viver. Olha o tanto que eu tô chorando. O trem aqui tá bagunçado. Perdoa logo esse teu da apaixonada. Olha o tanto que eu tô chorando, tanto que eu tô sofrendo. Cê não tem basto, tanto que eu tô bebendo. O trem aqui tá bagunçado. Perdoa logo esse teu da apaixonada. Olha o tanto que eu tô chorando, o tanto que eu tô sofrendo. Cê não tem basto. O trem aqui tá bagunçado. Tá bagunçado demais. Perdoa logo. Chorando, tanto que eu tô sofrendo. Eu não tenho basto, tanto que eu tô metendo. O trem aqui tá bagunçado. Perdoa logo esse teu apaixonado. Central do Sertanejo, o melhor do sertanejão, sertanejo universitário passa por aqui. Jean Júlio e Cristiano Araújo, bêbado apaixonado. Hugo Thiago, Gaguinho, Fernando Sorocaba e Marcos Bellucci, fica comigo. Tivemos também Henrique Iglesias, Luan Santana, Cristiano Araújo, César Menotti, Fabiane e Bruno Marrone. É música boa o tempo todo, na sua quinta-feira, o Central do Sertanejo, de segunda a sexta, aqui na sua rádio preferida. Eu tô indo pro intervalo, na volta tem a novinha do Luan Santana, tanto faz. Tem também Jorge Mateus, tem Lucas Luco, muita coisa boa, então não sai daí, já tô voltando. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, na sua rádio preferida, na sua sintonia do sucesso. Essa rádio é líder de audiência porque tem os melhores programas, né? Tem a melhor programação, aquela programação que é feita especialmente pra você. Então vamos na segunda sequência, como eu já havia dito, vamos abrir com Luan Santana, Tanto Faz. Eu só quero você, o resto, tanto faz. Palma da mão, vem. Central do Sertanejo. O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, a lua está tão bela. Eu tô aqui sentindo falta de você. Já vi todos os filmes e todos os livros e tô esperando a próxima novela. Tudo porque eu tô tentando te esquecer. E em qualquer lugar que eu vou, onde você está, eu estou. Oh! O meu pensamento te segue, minha saudade de

do amor, do nosso amor. Quero flores sem vida, seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Do amor, do nosso amor. Central do Sertanejo. Sorriso no canto da boca do tipo fatal. A danada sabe que é gostosa. Ela tem cara de santinha, mas no fundo é perigosa. Eu já tô vendo onde isso vai parar. Cê tá querendo, tá provocando sem parar, insinuando só pra chamar atenção. Que perdição, que tentação. Eu vou pra cima. Eu vou te pegar, você vai ver delícia. Daquele jeito que te deixa louca, louca, louca, louquinha. Sertanejo. Hoje eu não tô a fim de sair. Sem você não sei me divertir. Mas eu fico pensando, e se eu não for? Eu tô vendo as horas passar. Aqui dentro tudo faz lembrar. Tem seu cheiro grudado no meu cobertor. E já é madrugada, já bate o desespero. Não vou ficar em casa pra ver se eu te esqueço. Uma que a gente se encontra de novo numa balada no meio do povo. Eu meio travado, coração apertado. Se der um sorriso não vou resistir. Sua boca dizendo te quero pra mim. Que me esperou, que tava com saudade, amor. Thiago aqui no Central do Sertanejo na sua quinta-feira. Passou também Wesley e Henrique pra cima. Zezé de Camargo e Luciano, Lucas Luco, Jorge Matheus, Jorge Henrique e Rodrigo. E também Luan Santana com um novo som, né? Tanto faz. E o nosso programa vai ficando por aqui, né, gente? Amanhã tem mais, amanhã sexta-feira tem aquele programa especial pra você, né? Tem aí no nosso segundo bloco uma grande recordação do sertanejo aí da antiga e também tem as 6 mais tocadas da semana. Amanhã eu conto com a sua audiência aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário. Se Deus quiser eu estarei de volta. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, valeu gente! Ó, ainda vou deixar a saideira pra vocês, né? Pedro Henrique e Fernando, dói, né? Valeu gente! Até amanhã, sexta-feira com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Poxa, como dói quando a gente se dá demais. Entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Pinta e borda com você, machuca e diz que foi sem querer. É difícil de entender. Eu sempre te avisei, meu bem. Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Eu não sou vingativo, não. Não é que eu queira devolver a traição. Talvez um dia eu possa até te perdoar. Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar. Assim dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois é. Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração. Oh, oh, oh. Se você me ama, vou te amar além.